Eu tento esconder no meu olhar alguma coisa que me faz sonhar. Deve ser você quem faz meu coração bater descompassado assim, sem se conter. Essa doce mágica me faz desejar seu beijo só pra mim. Olhar você me faz querer ver mais, viver essa emoção que não tem fim. Deve ser amor, deve ser amor, deve ser amor, amor por você. Explode dentro do meu peito e não se apaga. Desejo ardente, fogo vivo no meu coração. Eu sou a sede, o seu amor é um copo d'água. Não tem quente, amo, amor é de essa doce mágica me faz desejar seu beijo só pra mim. Olhar você me faz querer bem mais, viver essa emoção que não tem fim. Deve ser amor, deve ser ser amor, amor por você. Explode dentro do meu peito e não se apaga. Desejo ardente, fogo vivo no meu coração. Eu sou a sede, o seu amor é um copo d'água. Não deixe quente, amo, amor